A rua ferve em São Paulo e o rolê tava bom. Um homem adulto brincando no playground de neon. Se eu troco 100, toma duas de 50, acredita? Tem pouca na Amazônia, mas minha onça não tá extinta. Até no inferno aceita a vida. E da sorte eu sou noivo, sempre impecável. 24 por 48. Que tênis chapado, mas pro irmão é acessório. Olho dela é raio-x, do boné até o relógio. Se ela é metida, óbvio, não pelo fato de ser modelo, entre outras coisas. Se tem dinheiro é casamento. Legaliza pro governo, cobra juros na erva. Fica louco de tabelo, Bob Marley careca. Mais de 1000 aperta e 1 milhão fuma de graça. O ar pesa na neblina, é condomínio Jamaica. Ideia errada é carniça, trai ave de rapina. Sente na pele a solidão, no beijo da água viva. 5 da manhã, na terapia eu digo a rua é meu divã. Analisando tudo que se passa, passa na madrugada, não pega nada. Só um refrão que gruda e chapa. 5 da manhã, na terapia eu digo a rua é meu divã. Analisando tudo que se passa, passa na madrugada, não pega nada. Só um refrão que gruda e chapa. E madrugada sinistra, neblina aqui embaça a vista. Eu sigo 5 da manhã, registro várias fitas. Em quadro de polícia, fragante que nunca via. Injustiça, morte, pancadaria. Você vê, mas não acredita. Realidade da vida, carros que voam na radial. Coitada da família, última estrela ainda brilha. De quem corre atrás e não vacila, pra quem valoriza a vida. Salve, boemia! Relento e agonia, na periferia. Devedor é nóia, suicida e fica vacilando de esquina. E aí, firmeza? Sempre está tudo na mesa, os mano muito louco. De cachaça, de droga, de breja. Eu me destaco, sigo na minha, não ignoro os fatos. Na noite os gatos são partos de toque bobojá. Volto do rolê antes de amanhecer. Respeito é fundamental para se sobreviver. 5 da manhã, na terapia eu digo a rua é meu divã. Analisando tudo que se passa, passa na madrugada, não pega nada. Só um refrão que gruda e chapa. 5 da manhã, na terapia eu digo a rua é meu divã. Analisando tudo que se passa, passa na madrugada, não pega nada. Só um refrão que gruda e chapa. Irmandade negra, comanda madrugada. Quem não dança na pista, com a gente dança na calçada. Com pensamento, pensando em coisas positivas. Mostre aquele dedo para as coisas negativas. 5 da manhã, estou um pouquinho cansado. Virado no giraia, vou cantar mais empolgado. Fazer o que eu mais gosto na maior euforia. Hoje estou afim de demonstrar minha alegria. Vou te conduzir a uma viagem inesquecível. Só espero que a sua mente não seja perecível. Aperte minha mão, seja o meu amigo. Se você precisar esconder, terei do perigo. Andar no sossego não é tão ruim assim. Ser careta tá na moda, meu irmão, vai por mim. Brigar, pipar, encher a cara, eu tô fora. Levar a vida com a cara limpa que é da hora então. 5 da manhã, na terapia eu digo a rua é meu divã. Analisando tudo que se passa, passa na madrugada, não pega nada. Só um refrão que gruda e chapa. 5 da manhã,